Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas dos olhos molham o teu rosto, que é tanto sofrimento. Ergue a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo? Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Saiba que Jesus se consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada, que jamais te deixará. Erga tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito.